de ser bonito, há de ser. E o Questão de Sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. E eu, Renato Tavoleiro e Filho, das 8 às 9, segunda a sexta-feira, toda noite, neste horário com vocês. O horário fatídico, o horário da novela, o horário do jantar e o horário do nosso Questão de Sensibilidade também. Nas paredes do penhasco. FM Melodia online, www.radios.com.br/melodiafm. Pedras de uma caverna, vou deixar a nossa história. E todos os nossos programas passados, com enriquecimentos os mais variados, podem ser acessados no endereço www.acasadapedra.com.br, onde vocês também poderão ouvir o programa que porventura não vá ao ar. Muitas vezes a nossa rádio, por questões de uma programação especial, não apresenta o nosso programa. Portanto, nesse dia, o programa, tendo sido gravado em estúdio, estará disponibilizado online para aqueles que não queiram perder a sua dose diária de música sensível. De ser ternura. Cientistas e arqueólogos. E nesta semana a nossa viagem foi pela musicalidade das grandes estrelas e principalmente do Nasce Uma Estrela, daquele grande musical que foi um grande sucesso nas três primeiras versões e que vai agora ganhar uma nova versão com a Beyoncé. E para fechar a semana, eu vou fazer um corte. Embora eu continue com estrelas de uma outra ordem, de uma outra dimensão e de uma grandeza igualmente reconhecida e incontestável, eu vou passar para a música clássica. Onde tivemos Beyoncé e hoje vamos ter música clássica. Veja que somos bem ecléticos, né? Essa diferença toda, porque o que é bom não tem momento e principalmente não tem nenhuma hierarquia. O que é bom é sempre bom e faz parte do universo que toca o nosso prazer sensível e principalmente o nosso gosto musical, que com isso caminha para novas possibilidades, maior infinitude. E eu trago um material hoje muito especial e especial porque ele é, de certa forma, um programa dedicado a um ouvinte, que é o Carlos, que tem escrito com uma certa regularidade, pedindo informação sobre programas, pedindo informação sobre, inclusive, este conjunto que eu estou trazendo hoje, que é um conjunto vocal, na verdade um quarteto vocal especializado em música antiga e música renascentista, mas que também tem algumas incursões pela música vocal clássica contemporânea, que é o Hilliard Ensemble, um conjunto respeitadíssimo de altíssima qualidade inglês. Eles são quatro vozes, mas às vezes cantam com vozes convidadas, até femininas, como vocês vão atestar. Mas o conjunto oficial que tem a direção do Paul Hilliard, ele que gera esse nome da Hilliard Ensemble, ele é só composto por quatro pessoas, quatro vozes. E nós estamos trazendo hoje, especificamente, eu acredito que bem a gosto do Carlos, composições de um autor renascentista inglês de muito reconhecimento, de uma produção muito vasta e muito bela, como vocês vão verificar, que é o William Byrd. Eu acredito que para que se escute músicas como essas que a gente traz de vez em quando, que requerem uma maior introspecção, uma maior atenção, o diálogo, para que vocês de fato absorvam e consigam viajar na beleza de toda a arte que elas encerram, elas requerem uma atenção maior. Ou seja, não é uma música de fundo que você pode estar conversando, ou não é uma música para se colocar, como a gente brinca, em elevador, né? Não é bem isso. São músicas que requerem uma atenção para você perceber a beleza, no caso de instrumentos, a riqueza, a suavidade no momento da suavidade, a destreza do instrumentista, como ele fala do seu sentimento através do manuseio do instrumento, seja ele qual for, da mesma forma que o trato da voz, com que doçura, com que intensidade, com que força, que tipo de leitura individual cada um deles faz, porque são às vezes peças que são cantadas durante tantos anos, como algumas pessoas às vezes comentam, mas como é que é possível as pessoas assistirem à mesma ópera e se emocionarem? Porque a cada interpretação há toda uma recriação e uma reinterpretação, e esse público está acostumado a fazer essa leitura, coisa que muitas vezes na música clássica, na música popular, não acontece. A gente não tem uma percepção tão cuidadosa e tão apurada, porque tudo isso é um ensinamento, tudo isso é um aprendizado. E esse aprendizado é um aprendizado que vale a pena, porque traz maior prazer. Por isso que eu gosto de, já que o nosso programa tem essa função sensibilizante, de estímulo e desenvolvimento das nossas sensibilidades, e uma delas é a apreciação da música em outros níveis, e a música clássica, de fato, é um elemento de manifestação artística que não tem, principalmente no Brasil, uma divulgação e uma projeção tão grandes, né? Por esse motivo, quando nós trazemos, a gente gosta de fazer essa ressalva, porque tudo é uma questão de desenvolvimento dessas percepções, e às vezes a gente imagina, estranha, eu não vou gostar, e acaba apreciando no tempo, que foi o que aconteceu comigo, por isto que eu gosto muito de fazer esta ressalva. Então eu espero que vocês viajem neste som maravilhoso do Hilliard Ensemble, e eu mando um abraço especial ao nosso ouvinte, Carlos. Thank you. the sprite heroic. Sweden is dead, oh, dead, dead. Sweden is dead, oh, dead, dead. Oh, dead, none of poultry, no med. With the anointed omen, honor on earth at his feet, bliss everlasting. Thank you. Oh,

E com esse sentimento de viagem pelo infinito, de uma música tão linda, o nosso Questão de Sensibilidade se encerra por hoje, encerrando também a semana. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Renato Tavolieri Filho se despedindo.